1273, agora com o centro Recife, 1288 no 3325. É, poderia repetir as frequências, por favor? 288 e? A secundária 1325, gol 1273. 1-3-3-2-5 a secundária. Muito grato, boa noite, 2-3-3, boa noite. Boa noite. Da 3603. É correto, só o código 5535. Chama acionamento. Entendeu, então 5535 vai reportar para o acionamento, 3603. Fala Salvador, boa noite, meu nome é 1113. Informação Zulu, autorização Brasília. Aguarde. Aguardando mais escuta. Papá Romeu, Fox Mike Vitor, agora com a torre 1186. Boa noite, Fox Mike Vitor. Nível 400 na saída Momo. Na Momo, subindo para o 400, abre sua carga 6552. Esquerda, subida Gole, posição Ocito, controle 11935, aciona 5540. Avianca Brasil 6310, descendo 2000 pés, está autorizado, ele é Cisulu, pista 28, posição Salvador 1013, reporte localizado. Descendo para 2013, tomar no autorizador o Avianca Brasil 6310. 7, Brasília, 12425, 12655, tá 32, 9. Tango Whisky Bravo Zulu, levando a terminal Salvador, agora com Centro Recife, frequência 1288, caso negativo 13325. Autorizado, Sani Taxi. Autorizado, vai reportar para o táxi 3315. 354-15, from Island, radio contact now, 41 miles south of the DL. Azul 4070, boa noite, senhor, identificação. Desce ao nível 050, chegada Karen. 050, Karen, Azul 4070. São 3662, boa noite, senhor, identificação. Nesse nível 060, chegada Kari. 060, Kari. 6552, boa noite. 0. Boa noite. Salvador, o Gondomim é 1-3. Para pushback, estacionamento na posição 2. 3, aguarde push, portão 2. Vai puxar após o tráfego 3 e livrar o bate. Afirmativo, aguardando na escuta, Gondomim é 1-3. Pronto, prossiga. 885, autorizado, Guarulhos, nível 360. Eurovia, serviço 50. Decolagem 28, curva esquerda. Saída Goleval, após Eudes. Controle 1935, transponde 5550. 5-0, saída Goleval, após Eude. Obrigado. Você já saíram 1885? Goleval, depois Eude. Correto, portão 62, reporte pronto. 62, reportará pronto. 0. Nada. Boa noite, Avianca Brasil, 63-0. Embaixada, travada e avistando. Avianca. Avianca Brasil 6310, boa noite. O vento 210 graus 089, ajuste 613, livre pouso, pista 28. Sente, livre pouso 28, 63. Táxi da 3603, POB 135, 4 horas e 23, Hotel na Galeão. 603, táxi via Alfa, na minha curva, reportante da Delta. Táxi via Alfa, reportante da Delta, 3603. Última esquerda, taxiway Charlie, chama o solo no 21 décimo 9. 219 Charlie 219, boa noite. Então Alfa. Tá 3455, boa noite. Senhor, identificação, disponível 070, chegada e pit. 10 para 70, chegada e pit. Nosso número para pouso, por favor. Número 3. Sim, 3455. Boa noite, Avianca Brasil, né? 310, Vivana na Charlie. 310, ingresso e alfa e mantente da Índia. Ingressando na alfa e mantente da Índia, né? 310. 362, e após 362, voa o 363 para o final, Renato. Afirmativo da presença, Ravita 362, descendo para, confirmando 4.000 com 1.013. 3.000. 3.000, da 3.662. Controle Salvador, muito boa noite, Elsa 3858. Passando 190, descida restrita 150, transferência. Avianca 6310, autorizado via Índia, portão 1. Índia, portão 1, 6310. 0 na carne, acendeu a identificação, TAM 3858. 2454, desça para nível 040. Cinco, é o controle. Prossiga. 3455, está autorizado nível 040. Para o 40, 3455. Pode para Salvador. É o Papalta, rango 4, nível 090, estimada terminal 2254. E 561 no táxi Juliette Alfa, 1013 no ajuste, 18, meia ponto espera. Juliette Alfa, 18, meia ponto espera, até 356 no volante. Bona 613 para o táxi, 118 a bordo, 4 horas de autonomia com fim. Gente, India Alfa, 18, meia ponto espera, 1613. India Alfa, 118,6 no ponto espera, bona 613, boa. Boa. 3455, ao passar nível 100, reduza para 2109 para sequenciamento. 3455. Ativo, ao passar nível 100, reduz para 2109 o 3455. Bom, no meu no 3, até que saca o número 2, seguindo o R2, ok? Afirmativo, quando aumenta 3. Estabilizado LF azul 4070. Azul 4070, chame torre em 118 decimal 6. 18, 603, decola 228, controle 1935, bom voo. Ok, tá 3603, informa que exatamente no ponto em que rodamos a aeronave, dito que uma cobra cruzando aqui. Eu não consegui entender a mensagem, poderia repetir? Exatamente onde rodamos a aeronave, acredito que uma cobra na pista. Ok, sente, grato, 3603. Torre Salvador Azul 4070, estabilizado, ILS pista 28. 4070, vento 200 graus, meia dúzia nós. Tráfego que decolou à frente reportou a provável presença de uma cobra na pista. Prossegue para o pouso. 7-5-4-0-7-0. Ok, 200 graus, meia dúzia nós, livre pouso, azul 4070. Pouso, pista 28, azul 4070. Meme 3603, controle Salvador. Boa noite, Rita. É 3603, contato radar na decolagem, suba ao nível 360, saída gole. 360, subida gole, então 3603. Pode passar 10 milhas afastado aí abaixo, uma centena, Rita? Está autorizado, então 3603. Ok, obrigado. Solo 3-1, libera a última esquerda e chama solo 1-2-1, décimo 9. 2-1, décimo 9, 4-0-7-0. Delta, nível 1-1-0, sem tráfego, décimo 5-7-7. Reporte para a direita, Salvador, alternativo controle 1-1-9-3-5, ouvido pelo Delta. está lá parada. Gente, grato pela informação, vamos reportar o pessoal da Infraero para ir lá retirar o animal. Torre Barante, tá? 3561, no ponto para pronto. Ali mantém 28, tá 35 velada. Reduza para 1970 nós para aproximação. 1970, tá 3455. Tráfego 11 horas, 190 milhas. O rumo noroeste está passando 3000 para 2500 pés, tá 3455. 3455. Foi reportada a presença de uma cobra próxima a Taxway Delta, uma cobra pequena. Aguarda a vistoria e retirada do animal pela equipe da Infraero, prossegue decolagem. Prossegue decolagem, 3561. Que o vento 210 graus, 629, livre decolagem, 3561. Livre decolagem, 28, 3561. Para o Recife, chame o mesmo em 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25, então 3603. Ok, muito obrigado, até logo. Obrigado. 3455, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 3. 3000 no 0 no 3, tá 3455. Ano 3561, no contato radar na decolagem, subam nível 360, saída Gole, transição Ofito. Ano 360, na Gole Ofito, 3561. Tango, Whisky, Kilo Zulu, 7, 8 milhas nordeste de Salvador, contato radar, chame no ponto ideal de descida, chegada e pit, vou na pro adianto, Whisky, Kilo Zulu. Zero graus com meia dúzia nós, foi reportada a presença de uma cobra, de uma... tamanho pequeno, próxima Taxway Delta, ok? Na pista, próxima Taxway Delta. E ainda estamos deslocando a equipe para fazer a retirada do animal. O senhor prossegue, Patuso? Matheus, prossegue. Ok, 190 graus, 612 nós, ajuste 1013, livre pouso, pista 28, 3662. Livre pouso, pista 28, tá 3662. Pista para 3000 pés. Ajuste 1013, TAN 3858. Poderia repetir a informação para o TAN 3858? TAN 3858, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 pés, 1013, TAN 3858. TAN 3455 está autorizado em LS, desça para 2000 pés, reporte estabilizado na final, 3455. 2000 pés autorizado em LS, TAN 3455, reportaria na final. 3561, possibilidade de Valfita? 3561, aguarde coordenação com o Centro Recife e mantém o perfil da saída, gole. Gente, mantém. Salvador, uma boa noite, Golo 613.028, pronto. Meio no 3, mantém o ponto de espera, no meio no 3. Mantém o ponto de espera, Golo 613. Está no localizador estabilizado ILS da 28-3455. 3455, complete final ILS, chame Torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado, 3455. 3662, sola os 38, condições de liberar via ECO. Liberando via ECO, 3662. Deixamos o solo 219. 219, sim. Está mantendo 2 mil pés, passa na posição USA. Precede na aproximação, 3858. Ok, sim, tem o tráfego de QS visual, tá? 3858. 3662, via Alfa, Índia, portão 2. Alfa Índia para o 023662. Os 4 nós, ajuste 613. Foi reportada a presença de um animal, uma cobra de pequeno porte, próximo a taxiway Delta na pista, ok? O senhor prossegue para pouso? Afirmativo, 3455. 190 graus, 629, livre pouso, 3455. Está livre pouso na 28, 3455. Ficou está autorizado a final ILS, desce para 2 mil pés, aporte estabilizado. Descendo para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reportará estabilizado, tá 3858. Tem informação de uma cobra de pequeno porte sobre a pista? Afirmativo, boa no meio, no adrescente. Aguardo, boa no meio, no adres. Quatro, cinco, cinco, torre, 1, 8, decimal, 6.